Está no ar o Epto Rádio. Um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates. Um espaço da responsabilidade da Epto Livre. Tudo o que passa na Epto Livre passa na Epto Rádio. Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova. Com apoio e com financiamento do Fundo Social Europeu e Programa Pessoas 2030. Muito boa tarde e sejam bem-vindos ao Epto Rádio Especial Epto Rodas Fest, a partir aqui deste magnífico espaço, o Vila Lounge Bar, aqui na cidade de Oliveira do Hospital, onde vamos dar a conhecer já a seguir todo o programa de atividades e de animação que nos espera, que vos espera no próximo dia 21 e 22 de junho, naquela que é a segunda edição do Epto Rodas Fest. Tenho comigo, de resto, o staff da escola que está preparado esse programa intenso de atividades, também na pessoa do diretor, professor Daniel Diniz Costa, que lidera também este projeto lançado há um ano precisamente, e também ao senhor António Martins, enquanto representante da empresa Panorama e também parceiro desta nossa iniciativa, e que vai também ter um espaço no Epto Rodas Fest, que, como disse, vai ter lugar no próximo dia 21 e 22 de junho e que se vai desenrolar no espaço da Feira, aqui na cidade de Oliveira do Hospital. E porque falamos de um programa de animação intenso, porque há 15 dias demos conta daquilo que eram as novidades motorizadas, as novidades em termos de presenças de pilotos, precisamente em Viseu, na AM Sport. Hoje estamos aqui para falar da outra componente da festa, a componente de animação, e a componente que vai também ajudar a animar o espaço durante estes dois dias de evento, e temos preparadas muitas e várias surpresas, mas vamos já de seguida ver um vídeo daquele que vai ser o cabeça de cartaz deste evento. É ele mesmo, Diego Miranda, o DJ número 1 em Portugal, um DJ internacional que, só por acaso, é também um oliveirense. É alguém que podemos dizer oliveirense, porque tem raízes no concelho de Oliveira do Hospital e mantém ligações também ao nosso concelho, porque a família é natural de Lagos da Beira. Diego Miranda vai estar connosco então neste evento no próximo dia 21. É ele que vai então aquecer ser a tarde, o final de tarde de dia 21 e a noite do Epto Rodas Fest. Daniel Diniz Costa, mais uma vez, muito boa tarde. Que programa é este? Que atividades é que são estas que prepararam, que estão em preparação para este grande evento motorizado? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à empresa aqui representada pelo Sr. António Martins, mas também pelo Ricardo Fidalgo, que muito bem, e também já desde o ano passado que ficou este desafio, se irá associar ao Rodas Fest. Para nós é um gosto contar com a experiência, com a capacidade de visão que têm relativamente à organização de eventos, e portanto, desde já, o nosso muito obrigado na pessoa do Sr. António Martins, porque penso que será uma mais-valia para este evento termos este parceiro privilegiado no Rodas Fest. No ano passado, como todos sabem, foi um evento que superou todas as expectativas. Foram muitos os apelos para que este ano pudéssemos, obviamente, reforçar e melhorar aquilo que foi o sucesso do ano passado, e nós também, ouvindo e auscultando, fazendo também uma reflexão daquilo que poderíamos fazer melhor, porque há sempre muito para fazer de melhor, achámos por bem aumentar o número de dias. Portanto, este ano teremos os dois dias de Epto Rodas Fest, e acrescentar também outros momentos que não sejam só os ligados às rodas, e com isso um cartaz de animação musical, cultural, mas também outras atividades. Temos aqui um conjunto de professores que estão muito ligados à organização deste evento, desde logo porque também é um evento que se pretende dar em termos de exemplo de sustentabilidade através do projeto Ecoescolas. Está aqui a professora Cláudia Carvalho, que falará sobre isso. Depois também teremos toda uma parte que tem a ver com a animação dos mais novos, uma zona só para os mais novos, só para crianças, a Kids Zone, também um conjunto de atividades da própria escola na Epto Fun Zone, está aqui a professora Gina que falará sobre isso. Depois também decidimos este ano apostar em atividades desportivas ligadas à roda, porque também o nosso curso de desporto ao longo dos anos tem feito um excelente trabalho e o professor Rafael Gomes também falará sobre essas atividades. E depois tudo aquilo que tem a ver com a dinamização de todo o evento, com um conjunto de tertúlias, um conjunto de debates, um conjunto de atividades que também muito pelo trabalho do Gabinete de Comunicação, aqui representado pela Subdiretora Cristina Figueiredo, será uma mais-valia para este evento. Este evento que nós denominámos o evento noturno de Speed of Sound, portanto som com muita velocidade, juntar estes dois ingredientes e numa aposta também para um público diversificado, para os mais jovens, para os menos jovens, para todos aqueles que queiram estar no Epto Rodas Fest, decidimos este ano então ter um cabeça de cartaz oliveirense, que muito nos honrou aceitar este convite e que também passará por convite nosso a também ser um embaixador deste nosso evento, e também deixar aqui um agradecimento particular à professora Gina, porque também foi um elemento interlocutor na vinda do Diego Miranda, e penso que a Oliveira do Hospital também será um privilégio, não só a Oliveira do Hospital, mas toda a região, termos aqui um DJ internacional, alguém que tem feito furor pelo mundo fora e que também é um oliveirense, e também estamos aqui a privilegiar aquilo que é a nossa terra. Portanto, esperam-se... Um evento em plena aceleração. Em plena aceleração. E penso com o cartaz que a equipa do Panorama nos vai aqui hoje apresentar, com aquilo que é a atividade da escola, com aquilo que já é toda a atividade ligada às rodas, temos aqui todos os ingredientes para ter um evento de sucesso, dois dias de grande animação, mas também de grande divertimento, de convívio, porque também é esse o espírito deste evento e é para isso que nós trabalhamos. Teremos também uma zona para simuladores, tal como tivemos no ano passado, para gaming, com algumas novidades muito interessantes, acabadinhas de sair dos laboratórios de tecnologia. Portanto, acho que temos aqui tudo para que as pessoas possam vir ao Oliveira do Hospital, dia 21 e 22 de junho, desfrutarem de todos estes momentos, e serão muitos ao longo do dia de sábado, ao longo do dia de domingo. Teremos a apresentação formal do programa já agendada dia 12 de junho, também com o nosso principal embaixador do evento desde a primeira hora, que é o Rui Madeira. Já está confirmada a sua presença também na apresentação, que será em Coimbra, com o Cubo Automóvel do Centro. Portanto, também um oliveirense. Também um oliveirense. Portanto, vamos ao trabalho, acelerar a toda a velocidade para dia 21 e 22 de junho, darmos aqui um grande espetáculo de animação, de rodas para Oliveira do Hospital. Muito bem, e vamos conhecer então esse programa de forma mais detalhada. Começo por si, Cristina Figueiredo, subdiretora da Epto Oliva, o rosto também desta organização, pelo menos do backstage. Em termos de, no espaço Epto Oliva, vão decorrer também muitas atividades, tertúlias. Quero falar-nos também daquilo que vai acontecer ao longo destes dois dias de evento. Bom, então muito boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui, obrigada à empresa Panorama e ao DJ Carioca por nos ajudar aqui neste evento, aos meus colegas diretores de curso e representantes de cada área de formação, e como há pouco o diretor tinha dito, professor Daniel Diniz, a escola está pedagogicamente preparada e acelerada para este evento, na especificidade daquilo que são os seus cursos, turismo, design, desporto, informática, mecatrónica. Portanto, em termos pedagógicos, nós temos um conjunto de atividades desenvolvidas pelos alunos, no sentido de de dentro da especificidade dos cursos fazerem as atividades e animarem isto. Portanto, em termos de gabinete de comunicação, foi sempre desde o início aposta neste evento, como todos, mas em particular este, porque tem, para além de um alcance maior, a envolvência de todos os cursos e de toda a escola neste evento que se quer nacional, já foi regional e que queremos chegar a nacional, e portanto toda a equipa da comunicação, desde a divulgação, desde os contactos, desde as próprias atividades que irão decorrer em termos de comunicação, tertúlias, flashes diretos com os próprios pilotos e jornalistas. Portanto, toda essa panóplia tem estado a ser desenvolvida pela comunicação, inclusive até o programa Heptor Rádio, porque também faz parte, é uma das nossas iniciativas da comunicação. E é também uma montra, é uma excelente montra da escola. Estes dois dias vão servir como mostra também daquilo que é o trabalho cada um dos cursos. Acho que não vão chegar mesmo os dois dias, mas pronto, isso depois já será outro desafio. De qualquer das formas, estamos, como disse, em aceleração, o motor já arrancou e neste momento é colocar as peças no puzzle para realmente nestes dois dias termos um grande evento, não só a nível pedagógico, mas também a nível do que é o evento motorizado em si e a animação que ele tem adjacente a este evento. E é um evento que envolve todos os cursos? Todos, sem exceção. Deixarei aqui os meus colegas para se pronunciarem sobre isso. Alguns não estão aqui porque estão a preparar algo também já para o Heptor Rodas Fest e há timings neste momento que têm que ser concluídos, mas devo dizer, por exemplo, que todas as áreas estão envolvidas, em particular o desporto, o turismo, o design. Portanto, dificilmente um evento conseguia envolver todas as áreas pedagógicas, todos os cursos, como este evento está a envolver. Sim, mas também foi pensado nisso. E para isso, que de facto esta fosse uma festa, essencialmente, da Heptoliva, naquilo que ela sabe de melhor fazer em todas as suas áreas. Que é formar futuros. Muito bem, muito obrigada, Cristina Figueiredo, e eu passo de imediato a palavra ao Rafael Gomes, que é o coordenador do curso de desporto. Ora, falamos de desporto motorizado, falamos de um evento motorizado, falamos também de desporto motorizado ou não? Também. De que forma é que o curso de desporto, os alunos de desporto estão envolvidos neste evento? Boa tarde a todos. Os cursos de desporto vão estar envolvidos com várias atividades, iniciando-se por um cicloturismo em que convidámos entidades externas e clubes. Vamos ter cá uma equipa profissional de ciclismo, que é a TAF Ferro-Mortágua, em que os alunos do desporto escolar também vão participar. O objetivo é que os alunos também participem nesse cicloturismo. O cicloturismo terá 40 km, em que nós vamos percorrer várias estradas um do concelho. Um passeio de bicicleta. Pode envolver qualquer tipo de bicicletas, bicicletas elétricas, bicicletas de BTT, ciclismo. E as pessoas podem se inscrever? E como podem é que vai se continuar? Inscrever para participar. Toda a comunidade de Oliveira do Hospital e arredores. Uhum. Já está a ser feita a divulgação através dos clubes, através de várias lojas de bicicletas. E isto é um dos eventos que é a grande aposta do dia 21 às 2h30. Portanto, começa logo sobre duas rodas. Exatamente. E mais rodas? Depois, vamos ter duas PAPs, uma delas que é o Tech Ball, é um evento de uma bola, né? É uma roda também, uma bola, em que é tipo um torneio de ping-pong, mas de futebol, em que é uma PAP e um projeto de um aluno que vai começar na manhã de sábado e irá prolongar-se ao início da tarde, onde as finais serão na abertura do evento do Heptor Rodas. E é o aluno André Tidade que está a desenvolver esse projeto, que é o projeto final de curso dele. Isto também é um teste. Exatamente. Envolver os alunos, fazer com que eles se sintam envolvidos e que consigam fazer com que os seus projetos sejam desenvolvidos dentro da... Neste caso, pôr em prática os seus projetos, não é? Exatamente. E Depois, no dia a seguir, vamos ter mais uma PAP, que são demonstrações de carrinhos de rolamentos, em que vamos ter alguns carrinhos de rolamentos em demonstração, que é a PAP do aluno Francisco Costa, neste caso, e vamos ter lá uma barraquinha com os carrinhos de rolamentos. Eles poderão, nas horas mais vagas da pista de drift, poder mandar uns drifts com os seus carrinhos de rolamentos. E também queríamos, se calhar, pôr uma exposição de carros para montagem e desmontagem de rolamentos, fazer ali uma parte mais de mecânica para ele se sentir mais envolvido e eles sentirem-se mais envolvidos na montagem de um carrinho de rolamento. Esse é um dos objetivos. E depois temos os skates, para a parte do espaço fun, para os miúdos se divertirem. E o skate, que agora até está aqui com alguma projeção, com o Alva Skate Fest também. Exatamente. E depois, por fim, vamos ter o convite, foi feito o convite ao Ginásio RD Sports para fazer uma demonstração de um treino funcional híbrido com rodas. Pronto. Como é que isso vai funcionar? Explica lá. Vai funcionar em que os atletas, desde todas as gerações, desde os miúdos pequenos aos mais velhos e todos os atletas de todas as gerações do ginásio poderão, e mesmo fora do ginásio, quem quiser participar, vão fazer uma demonstração de um treino com pneus, carregar pneus, puxar carros, empurrar carros. Isso é uma coisa assim muito, fazer uma coisa diferente ligada às rodas. E acho que vai fazer a diferença e vai ser engraçado. Portanto, estamos aqui a falar de um evento motorizado, mas que tu tiraste-lhe o motorizado. É um evento de roda. De roda no ar. De roda no ar. De roda no ar. De mobilidade sustentável também. Também. Assim, no caso do desporto, é mesmo sustentável. Acima de tudo, envolvendo-se com o Ecoescolas. Exatamente. Muito obrigada, Rafael. Já falamos com a Cláudia, que é a coordenadora do projeto Ecoescolas, mas posso seguir o alinhamento. Gina, a coordenadora do curso de turismo aqui da escola. Turismo está em todas, portanto não podia falhar-me este evento, não é? Boa tarde a todos. Claro que sim, é com bastante orgulho que o curso técnico de turismo se associe a este grande evento, que é o nosso Epto Rodas. A nossa participação no evento é no acolhimento aos visitantes, aos pilotos, aos convidados, aos artistas, também na dinamização do Kids Zone, nas pinturas faciais, escultura de balões e também no apoio aos palcos onde os artistas também vão atuar. Portanto, mais uma experiência prática, mais um fim de semana de aulas práticas também para o curso de turismo. Sim, é com todo gosto que vestimos a farda e que lá estaremos para dar o nosso melhor pelo curso, pela imagem do nosso curso e também pela parte prática que o nosso curso tem e de tão bem saber receber. E é essa a nossa função, saber receber e saber animar também quem nos visita, é isso mesmo. Penso que o Fun Zone também está a cargo, esta área também está a cargo do sim, curso sim. De turismo. Como é que vai funcionar? O que é que as pessoas poderão ter acesso neste espaço? Irá ter bastante animação, um espaço que também familiar, onde as pessoas podem se juntar, porque a ideia também deste evento é virem as famílias, certo? Claro, sim. É ter ali um espaço acolhedor também para quem quiser um reencontro de amigos. Será pensado com essa dinâmica. Também seremos responsáveis pelo merchandising também do evento. Muito bem. Agora aqui só uma curiosidade e um à parte, porque és amiga pessoal do Diego Miranda. Quais as expectativas para o Diego Miranda e se que ele já te confidenciou alguma coisa sobre este espetáculo que vai acontecer aqui, que vai dar aqui no Epto Rodas? Eu acho que vai ser um espetáculo digno de nos orgulharmos a todos, que ele vem com esse espírito mesmo de dar um grande espetáculo para todos nós e foi a primeira pessoa logo a abraçar aqui o evento. evento. Ele acedeu logo. Sim. Aliás, eu penso que já não é a primeira vez que o Diego Miranda atua em Oliveira do Hospital. Eu penso que ele já participou, já esteve numa Expo H, mas é óbvio que falamos de um dos melhores DJs do mundo. Sim. E portanto, tê-lo aqui é um grande privilégio e não é todos os dias como se deve calcular. Também é bastante orgulho para ele, porque o pai é de Lagos da Beira e vir aqui representar as raízes para ele, por isso é que ficou logo tão entusiasmado para participar neste grande evento que será o nosso. E para ele é sempre um regresso às origens, isso não é? Isso mesmo, também. Sim. Portanto, promete este prometo speed muito, of sound. Fica aqui o desafio e que vai surpreender mais do que aquilo que as pessoas estão à espera. Estão à espera, aliás, como em todos os espetáculos dele, que ele é um grande, um magnífico DJ. Então, DJ e produtor musical DJ também. DJ e produtor, exatamente. Sim, isso mesmo, sim. E como dizias há pouco antes do programa, ele está no top dos... Ele é número um dos DJs em Portugal e está nos 56 melhores DJs do mundo. Acho que nos orgulha a todos nós tê-lo cá e identificar-se também com o nosso evento. Sim. Exatamente. Então, de outra forma, ele também não ia aceitar o desafio e o convite da escola. Acho que será uma noite memorável para todos nós. Fica aqui o convite. Exatamente. Muito obrigada, Gina. Também o curso de turismo a fazer o acolhimento dos artistas, dos pilotos, dos convidados. Portanto, o curso de turismo qualquer também dúvida, todo envolvido, não é? Sim, qualquer dúvida também, se quiserem visitar o nosso concelho, também temos alunos preparados para sugerirem algumas rotas, pontos a visitar e assim. Muito bem, muito obrigada. Cláudia, obrigada, agora a tua vez, como coordenadora também do projeto Ecoescolas, o projeto Ecoescolas também vai estar, porque este é um desporto, é um evento motorizado, aliás, mas também queremos que ele seja o mais ambientalmente possível, não é? De que forma é que o Ecoescolas também vai promover o seu projeto neste evento? Olá, boa tarde. Então nós vamos tentar imprimir aqui um bocadinho de sustentabilidade a este evento. Tem muitos motores. No entanto, nós vamos tentar fazer ou vamos implementar algumas medidas para atenuar os efeitos. Nomeadamente a distribuição por todo o recinto de ecopontos para que as pessoas possam colocar logo que o produzam os resíduos no ecoponto correto. Vamos ter também equipas a fazer sensibilização de forma discreta ao longo das várias etapas do evento. Também estamos a tentar uma parceria com as Águas Serra da Estrela, que vêm colocar bebedouros de forma que também se evite um bocadinho aqui a água engarrafada. E também promover uma campanha que eles têm, que é para incentivar o consumo de água da torneira. E depois, outra coisa que nós vamos fazer é calcular a pegada de carbono do evento e posteriormente fazer um evento que compense um bocadinho essa pegada que nós vamos deixar aqui durante 2 dias. Provavelmente ainda não decidimos como é que o iremos fazer de forma definitiva, mas à partida com uma campanha de florestação, de plantação de árvores autóctones, para tentar também aqui reduzir ou compensar. Portanto, a pegada de carbono que vamos fazer estes 2 dias. Exatamente. Portanto, transformar este evento também num eco-evento, anulando precisamente a pegada carbónica. Também temos na parte, é aqui a interligação com os outros cursos e as outras secções do evento, temos a questão do lounge, que vai ter também mobiliário feito a partir de materiais, da reutilização de diversos materiais, e temos o nosso desporto sem motor e muitas outras atividades que vamos estando também lá atentos e tentando imprimir lá qualquer coisa que seja ecológico e que... Isso. Portanto, fazer do evento também um evento o mais sustentável possível para compensar aqueles motores todos que vão estar... Que é com estas pequenas, com estes pequenos detalhes que se vai fazendo também a diferença. Exatamente. Muito obrigada. Portanto, o Ecoescolas que vai estar também com alguns elementos espalhados pelo recinto. Sim, as nossas equipas vão estando mais ou menos a fazer vários trabalhos ao mesmo tempo, em simultâneo. Exatamente. E o ambiente será então uma das preocupações deste evento. Muito obrigada à equipa que está então responsável pelo conjunto de atividades que vai decorrer então neste fim de semana de 21 e 22. Retomo a conversa com o diretor da Eptoliva. E antes disso, não sei se o DJ Carioca, atenção que eu falei de uma forma muito efusiva do Diego Miranda, mas sem desconsiderar o nosso DJ da casa, quer também dizer-nos porque vai estar... Olá, boa tarde. Boa tarde, muito, muito obrigada. Vai estar também neste evento, vai estar no Espaço Vila, no recinto do Eptorodas Fest, vai também, exato, com certeza, animar, ajudar a animar este evento. Exatamente, e desde já agradeço a todos vós que organizaram este evento, porque realmente faz falta a nossa cidade, Oliveira do Hospital. Eu digo sempre e batalho, porque eu toco em vários sítios, em vários bares, em várias discotecas, mas a minha terra, eu sou também natural de Lagos da Beira, curiosamente eu e o Diego Miranda brincámos quando éramos pequenos, nas férias. É coincidência. Sim, então, somos da mesma geração. É um berço do DJ. Sim, somos da mesma geração. E vai ser um gosto enorme de tocar no mesmo dia que ele. Pronto, e promete ser uma festa animada e com muita música, boa música, e que venham muito mais festas, mais eventos como este que a Oliveira precisa. Portanto, da sua parte vai também fazer aquilo que no fundo está aqui no programa do Diego Miranda. O nome do espetáculo também vai ser um Speed of Sound. Exatamente, também promete. Vamos tentar este Speed of Sound. Vamos tentar o melhor. Vamos fazer tudo por o melhor e vai ser uma boa festa. Toda a gente vai gostar e promete. Sim, pelo que aqui acabamos de conhecer, certamente que será. Não sei se o Sr. Martins, como responsável da empresa Panorama, quer acrescentar alguma coisa. Então agradecemos só a sua presença e por ter também dispensado o seu tempo para estar aqui connosco neste espaço que é o Vila Lounge Bar aqui em Oliveira do Hospital. Daniel Diniz, expectativas. Eu sei que o evento só vai ser apresentado para a semana na sua globalidade. Vamos conhecer todos os detalhes do evento, quer a parte mais motorizada, quer a parte de animação. Aqui é um pouco mais falar para dentro. De qualquer forma, o que é que podemos esperar este ano? São dois dias, portanto mais um dia que o ano passado, mais pilotos, mais carros, mais espaço, porque o espaço também já cresceu, o próprio espaço do evento, portanto isto está em crescendo. Sim, como já se percebeu, nós próprios, nas nossas reuniões, nas nossas conversas, vão aparecendo desafios novos e certamente o que hoje estamos aqui a dizer até dia 21 ainda se vai alterar, porque vão aparecer aqui mais umas ideias. Deixar só aqui uma ideia muito que a nós enquanto diretores, mas se calhar também certamente aos nossos professores, que é ver o empenho da maior parte dos alunos neste evento. Ainda ontem nós estamos a fazer, e fica aqui também já esta novidade que será depois apresentado, uma réplica de um carro drift. Já fizemos uma réplica do carro do Rui Madeira, um carro de rally. Estamos agora a fazer uma réplica de um carro de drift, depois será apresentado. Antes do evento ainda teremos uns teasers para perceberem o que é que está a ser feito. E é um dos exemplos daquilo que é realmente a forma como a escola se mobiliza, que é ver os alunos, a motivação que têm em estar a participar neste evento, quer no design do que vamos ter no carro, quer depois aqui nas oficinas a trabalharem à volta do carro, o entusiasmo que eles têm, nos vários alunos do curso de desporto a pensarem como é que vão fazer, com as suas papas já direcionadas para este evento. Quer dizer, isto tudo, e como bem aqui foi dito, não é apenas um evento, é uma atividade pedagógica que se tornou num evento que esperamos que seja nacional. Temos um DJ que até é internacional, certamente haverá um tempo em que teremos cá pilotos internacionais e portanto estamos aqui a falar de uma escola que já estava aberta à comunidade, mas que cada vez mais trabalha para a comunidade. E, portanto, este evento é muito mais do que apenas um fim de semana de emoções, de velocidade, de música, de animação. É também, no fundo, uma forma de motivar esta nossa escola, os nossos alunos, os nossos docentes, os nossos não docentes. Estamos a falar, eu penso que deve haver poucas pessoas na escola que não estejam, neste momento, integradas na organização do Epto Rodas Fest. Isto é algo que nos tem que nos orgulhar, porque também é um sinal de que há o reconhecimento por parte da escola de que todos somos precisos e que sem o trabalho partilhado de todos nunca conseguiríamos ter o sucesso, quer a nível de rendimento escolar, mas também depois este trabalho que é feito para a comunidade. E depois estas parcerias. Hoje temos aqui os representantes da empresa Panorama, mas também estamos a falar de um conjunto de promotores que estarão presentes no evento, estamos a falar de um conjunto de associações culturais, desportivas, recreativas que se associam ao evento, estamos a falar de pessoas que vão estar com os seus automóveis a fazer exposição, estamos a passar a falar de pessoas que andam em competições nacionais, internacionais e que estarão presentes a custas próprias para estarem também a participar no evento. Portanto, estamos a falar de um evento que congrega aqui um conjunto de pessoas que apenas quer, e acho que isso é o mais importante, apenas quer e só levar e potenciar o nome da nossa terra para bem longe, como tem vindo a ser feito. E, portanto, a nós só nos cabe agradecer a todas e a todos, porque realmente este evento só tem sido possível e só será possível o seu sucesso se continuarmos a trabalhar todos em conjunto. E, portanto, aos nossos alunos, em primeiro lugar, o nosso também agradecimento, e todos eles certamente estarão connosco no dia 21 e no dia 22 para nos ajudarem neste grande evento. E depois, como viram, temos aqui um conjunto de atividades que são para todas as idades. Não há limite de idade para a entrada, até porque a entrada é gratuita, desde os mais novos, aliás, no passado até tínhamos carrinhos de bebê em exposição e este ano teremos outra vez, aos menos jovens, todos terão um espaço para se divertirem, para conviverem, para reverem amigos e também para viverem emoções, porque a vida é feita de emoções e o Epto Rodas Fest é sinónimo de grandes emoções, muitas emoções que num fim de semana iremos partilhar com todos. Para além de Diego Miranda, agradecer aqui ao nosso DJ Carioca, como eu muito bem disse, um homem da terra, daqui de Oliveira do Hospital, mas também temos aqui o DJ Buzi, que também estará presente, a banda Índice, que também já é conhecida de todos e que é sempre uma mais-valia em termos de animação musical. Teremos também outras surpresas que aqui nos estão a preparar para o dia do evento. Teremos também animação pelo recinto. Os nossos alunos, por exemplo, dos vários cursos, estão a criar várias peças de design que estarão expostas em vários locais do recinto. Peças diferentes de reutilização. E tal como disse aqui a coordenadora do Ecoescolas, nós não somos fundamentalistas. Nós não somos daqueles que achamos que tudo agora o que fazemos tem que ser 100% sustentável ou 100% só virado para a questão do ambiente. Tem que haver um equilíbrio entre tudo. E, portanto, há pessoas que gostam de ouvir o barulho dos carros, há pessoas que gostam de sentir o cheiro e a adrenalina dos automóveis, há pessoas que gostam de andar de bicicleta, há pessoas que gostam de andar de skate, há pessoas que gostam de plantar árvores e, portanto, o que nós vamos fazer é ter um evento que equilibre aquilo que é a emoção daqueles que gostam de poluir um bocadinho, entre aspas, com aqueles que, por outro lado, defendem que não devemos ter qualquer tipo de poluição. Portanto, temos de fazer aqui esta sensibilização no sentido de equilibrar, porque o mais importante é haver um equilíbrio, porque tudo é necessário e isso será feito pela escola. Nós iremos ter ações depois de reflorestação, ações de sensibilização ambiental para minimizar os impactos. Iremos ter, por exemplo, uma coisa tão simples como, no ano passado, no dia a seguir ao evento, os nossos alunos estiveram no evento a limpar todos os resíduos e a reciclar todos os resíduos que ficaram do dia anterior. Este ano iremos fazer o mesmo. Portanto, estamos aqui a falar de algo que é equilibrar entre aquilo que é o menos sustentável com aquilo que é mais sustentável, e acho que esta é a forma mais correta de também criarmos nos alunos estes hábitos, e certamente que chegará o dia em que todos os eventos serão 100% ecológicos, mas até lá temos que fazer este caminho. E também dar aqui realmente um grande reconhecimento ao trabalho da nossa equipa de comunicação. Nós felizmente hoje temos na escola vários membros que fomos reforçando da comunicação da escola. Há muitas outras escolas e muitas entidades que às vezes se questionam porque é que nós, enquanto escola profissional, até temos um gabinete de comunicação, até fazemos estes eventos, e tem a ver mesmo com isso, é que isto faz parte do que deve ser um ensino profissional. O ensino profissional tem que ser algo que tem que estar direcionado para a realidade, para o mercado de trabalho, para o ensino superior, para estes eventos. Tudo isto faz parte. E se os nossos alunos conseguirem estar 5 ou 6 horas a trabalhar e depois saírem e forem para a zona de lounge divertir-se, ou outro dia estarem com a sua família, tudo isto faz parte. E é isto que faz com que a Eptoliva seja uma escola diferente. É uma escola que quer sempre dar o melhor aos seus alunos, e cada vez mais o segredo passa por aí. É não perguntarmos só à escola o que é que a escola pode, perguntarmos só aos alunos o que é que os alunos podem fazer pela escola, mas também perguntarmos às escolas o que é que as escolas têm que fazer para se adaptar aos alunos que temos hoje. E isto é o que nós tentamos fazer, é adaptar-nos, é motivá-los para que eles depois também correspondam no seu dia-a-dia, quando é necessário, e tenham os comportamentos e tenham o aproveitamento que nós esperamos deles. Portanto, nunca desfocar esta questão de que estes eventos são, fundamentalmente, atividades para alunos, com alunos, e esse é o principal. Se conseguirmos com isto ter um evento que esperamos este ano ter uma dimensão nacional muito grande, e quem sabe daqui a uns tempos ter uma dimensão internacional, então teremos aqui o melhor de dois mundos, como nós costumamos dizer na nossa Eptoliva, que é um Eptorodas Fest que seja uma marca nacional e que seja um exemplo daquilo que a educação também pode fazer por todas as pessoas e pela comunidade. E mais um momento de afirmação também da escola, não só no território, mas para além disso também. Sim, claramente que sim. Nós hoje somos uma escola internacional, nós temos 14 nacionalidades, estamos a falar de alunos de vários pontos do mundo, temos protocolos com Cabo Verde, com São Tomé e Príncipe, temos cada vez mais alunos nacionais, temos cada vez mais famílias que chegam de vários pontos do mundo e que ficam aqui em Oliveira do Hospital. Temos condições de alojamento para os alunos, temos uma oferta diversificada este ano com algumas novidades bastante interessantes, e portanto obviamente que a escola necessita, nenhuma escola tem sentido se não tiver alunos, nem sequer pode funcionar e pode estar no terreno sem os alunos, mas a verdade é que é toda esta dinâmica, este conjunto de atividades que faz com que felizmente cada vez mais a escola seja reconhecida a nível nacional, a nível internacional, e sobretudo reconhecida não por nós, porque muitos de nós vivemos a escola no dia-a-dia e temos até se calhar às vezes uma ideia um pouco diferente de quem está do lado de fora, mas a verdade é que nomeadamente as entidades que certificam a qualidade da escola, como é por exemplo o ECAVET, temos hoje uma escola que deve ser das três escolas do país que teve nota máxima em todos os itens do sistema de qualidade europeia para a educação. Portanto, tudo isto no seu conjunto faz com que a Eptoliva seja uma escola diferente, uma escola do mundo. Muito bem, estão então reunidos todos os ingredientes para que este evento seja mais um sucesso. No próximo dia 21 e 22 de junho, já sabe, no Largo da Feira, a segunda edição, aquele que é o Eptorodas Fest. Hoje demos-lhe aqui a conhecer mais detalhadamente o programa de animação e de atividades que vão animar todo o espaço durante estes dois dois dias durante este fim de semana. Agradeço mais uma vez, obviamente, à equipa da Eptoliva que está a coordenar essas atividades e essa animação, também ao Sr. António Martins como responsável também da empresa Panorama, que vai estar, que é parceira também do evento e que vai estar também no espaço, e é o nosso DJ também, o DJ da casa, DJ Carioca, que também promete Speed of Sound durante estes dois dias. E agradecer mais uma vez também ao diretor da escola, ao diretor da Eptoliva, Daniel Diniz Costa, por nos ter avançado já aquilo que vão ser alguns dos momentos altos, e um deles ficou aqui bem espelhado, que vai ser este concerto, este espetáculo do DJ do Diego Miranda, com origens em Oliveira do Hospital, em Lagos da Beira mais concretamente, e que vai regressar também aqui às origens e que promete um grande espetáculo, um grande sunset no dia 21 de junho no Largo da Feira. Portanto, a não perder a componente de animação que vai acompanhar este Epto Rodas Fest. Mais informações e mais detalhes sobre este evento, fica a conhecê-las na próxima semana. Está no ar o Epto Rádio, um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates. Um espaço da responsabilidade da Eptoliva. Tudo o que passa na Eptoliva passa na Epto Rádio. Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova. Com apoio e com financiamento do Fundo Social Europeu e Programa Pessoas 2030.